Bem-vindos novamente, meus caros, para mais um Cinecovo. E hoje eu trago a vocês o filme The Crow, de 1994, que é um filme americano, no estilo anti-herói, digamos assim, né? Um anti-herói sobrenatural, mas que eu costumo caracterizar também como uma dark romance. Afinal, o filme é baseado em vingança, em virtude de uma perda, né, em virtude de uma brutalidade que foi feita a um casal de noivos em uma noite que antecede o Halloween, que na cidade é conhecida como Devil's Night. Esse filme ele ficou marcado não apenas pela qualidade dele, mas também em virtude de um evento trágico, muito lamentável, que aconteceu e que resultou na morte do ator Brandon Lee. Brandon Lee é o filho do lendário artista, né, mestre em artes marciais, inventor do Jeet Kune Do, Bruce Lee. Curiosamente, e é uma coincidência trágica, tanto o pai quanto o filho morreram muito jovens, em condições muito estranhas, misteriosas, que fez despertar teorias das mais diversas durante os anos, né? Teorias inclusive da conspiração. Mas digamos que ambos, pai e filho, possuem em sua história essa morte prematura, trágica, durante trabalhos, sendo Brandon morto no set, inclusive. Ele estava trabalhando. O Bruce Lee estava em produção, não morreu exatamente no momento em que ele filmava. Morreu fora do set, mas na época que o Bruce Lee morreu, ele estava filmando o filme dele, que acabou ficando incompleto, né? O Jogo da Morte. É uma coincidência realmente macabra e trágica para dois atores que tinham. Um já tinha virado basicamente uma lenda no segmento das artes marciais, né? O Bruce Lee. E o Brandon, ele tinha muito potencial. Ele não seria, digamos, o sucessor do pai, nesse sentido, né? Mas ele já tinha feito alguns trabalhos em filmes de ação e possivelmente ele teria um crescimento significativo na carreira dele depois desse filme. É muito, realmente muito triste. Daqui a pouco eu já comento um pouquinho mais sobre esse incidente que aconteceu com o Brandon no set. Incidente, se é que podemos chamá-lo assim. Bem, muita gente não sabe. Isso é notório. Importante de ser dito, porque The Crow não é um roteiro exatamente original. Ele foi baseado em um quadrinho chamado também The Crow, cujo autor é o James O'Barr. Toda a estética do filme, ela tenta reproduzir a estética do quadrinho. E o quadrinho é muito, muito bom. No Brasil já tem edições desse quadrinho que saíram muito tardiamente, né? Recentemente a editora Darkseid trouxe uma edição de The Crow. E como sempre, né, o trabalho da Darkseid é lindíssimo. O acabamento dos livros deles são maravilhosos. Então, querendo ou não, estou fazendo uma propaganda aqui para a editora, mas é porque realmente merece. É uma edição muito bonita mesmo, de The Crow. E o filme veio daí. O cenário de The Crow, ele, de certo modo, ele me lembra muito cenários, cidades, contextos decadentes. Eu creio que as principais referências, talvez inspirações que o James O'Barr teve nos quadrinhos e que possivelmente pode ter afetado o filme também, ou os cinematografistas, a direção e a produção deve ter olhado e se inspirado, talvez, porque me lembra muito mesmo esses contextos. São contextos trágicos mesmo, de um ambiente totalmente decadente, onde as personagens não têm muito mais esperança, violência generalizada, e é um clima totalmente gótico, onde as pessoas não têm muito mais o que se apegar. A decadência, a anarquia é completa quase. Basicamente, as pessoas vivem o dia e não têm muita esperança em um futuro. É um cenário totalmente decadente mesmo. Me lembra dois contextos como inspiração: Sin City, né? A obra da DC. E outra obra também da DC, que é, claro, Batman, Gotham City. A cidade de The Crow me lembra Sin City e Gotham City de alguma forma. Em virtude da decadência, né, do seu constante estado de escuridão, né, porque o filme, ele é um filme noturno também, e o cenário, ele constantemente é retratado em ambiente noturno, né? Então é, né, nesse filme que estão o casal Eric Draven e a sua noiva, que são assassinadas aí na Devil's Night. Na Devil's Night é um dia que antecede o Halloween, e os criminosos da cidade, né, uma gangue liderada pelo principal vilão do filme, que no caso chama, o nome dele chama Top Dollar, é interpretado pelo ator Michael Wincott. Nessa Devil's Night, esses caras fazem literalmente o que eles querem. Não há limite para esses caras. E eles têm um nível de crueldade, de sadismo e barbarismo gigantesco. Todo ano na Devil's Night eles matam alguém. Eles simplesmente zoam a noite inteira, destruindo, matando, estuprando. E nesse caso é o que acontece. Eles pegam a noiva do Eric Draven sozinha em casa, né? A Sarah. E a estupram. E o Eric, ele chega justamente durante esse ato e acaba sendo assassinado também. Um corvo, um pássaro, ele observa esse acontecimento. E ele capta, ele suga tudo que se passa dentro do apartamento. O Eric e a Sarah moravam num apartamento grande, praticamente no andar da torre dele. Um corvo que estava por ali, ele assiste toda a cena. Ele, de certa maneira, ele é afetado pelos sentimentos, todos os sentimentos, todo o sofrimento que ele vê ali, e toda a crueldade e sadismo também que ele presencia. Ele é imbuído desses sentimentos. E é algo que faz com que o corvo interceda pelo Eric. Mas o Eric já estava morto quando ele faz isso. Há mitos que relacionam a figura do corvo, da águia, né, como um guardião. Como um guardião e aquele que faz a transição das almas, dos espíritos, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E é justamente com esse mito, com essa crença em que os corvos são guardiões, são como se fossem um caronte, né? Um condutor das almas. O filme justamente trabalha com isso. Então, na Devil's Night do ano seguinte, o corvo traz Eric de volta para tentar, assim, dar paz ao seu espírito, porque o espírito ficou amargurado, vingativo. Então, ele volta. Volta para se vingar dos filhos da puta que fizeram isso com ele e com a namorada dele. Nesse meio tempo, uma personagem que muito se destaca, né, é a Shelley Webster, uma menininha que fica andando de skate na rua, e a mãe dela é usuária de droga, não cuida muito dela. E quem cuidava era justamente o Eric e a Sarah. Né, quando eles morrem, a menina fica totalmente abandonada. Esse filme, ele tem pequenas side stories muito interessantes, e ele é bastante emotivo, embora seja um filme baseado em ação, né? Ele é um filme de ação quase o tempo inteiro, baseado em vingança mesmo, sente a sensação de vingança. mas ele tem momentos bem emotivos também, né? Algo que te faz se importar por aquelas personagens ali. Não apenas assistir o filme para efeitos de sangue ou ação, é um filme que te faz se importar com as personagens centrais, né? Vê-las como pessoas. É um ponto forte desse filme. E a Shelley, com certeza, é uma dessas personagens. A Shelley, ela acaba vendo o espectro, né? O Eric voltando, embora ele esteja mudado, né? Ele sempre usa totalmente preto, né? Roupas pretas, o traje dele é totalmente preto, usa maquiagem, mas ela acaba reconhecendo ele e acaba perseguindo, tentando encontrar e conversar com ele durante o filme inteiro. Não é muito bom eu contar mais alguma coisa além do que eu já contei, né, da premissa, afinal, porque esse tópico ele não tem função de review, embora muitos deles acabam ficando caracterizados como uma, né? Porque eu vou falando, falando, falando e as coisas, essas ideias vão vindo. Mas eu vou parar por aqui em relação ao que acontece no filme. Eu acho que a premissa básica já está expressada. E espero que vocês se divirtam bastante com esse filme. Quem não conhece e quem já conhece possa reencontrá-lo depois de todos esses anos. Não é? Em relação à morte do Brandon Lee, que eu havia falado no início, né, eu vou retomar ela aqui e finalizar o tópico. Bem, o que aconteceu foi o seguinte: na cena em que o Brandon Lee ele foi acidentalmente baleado, o personagem dele, o Eric Draven, ele está entrando no apartamento e descobre que a noiva dele está sendo, né, a Sarah, está sendo espancada e estuprada pelos bandidos. Isso é uma coisa interessante que as pessoas às vezes não se tocam muito. Essa cena é sendo uma cena, claro, do início do filme, de introdução do filme. Só que ela estava sendo filmada tardiamente. Ela foi uma das últimas cenas filmadas no set de produção, né? Quando o Brandon morreu, ficou algumas coisas ainda a serem filmadas, algo que gerou pequenos furos no filme, né? Tiveram que usar um pouco de dublê aqui e acolá. Acabou gerando pequenos furos no filme. Embora isso não tenha, digamos assim, deixado o filme totalmente incoerente ou gerado muitos grandes problemas, digamos assim. O filme ainda assim foi bem recebido pela crítica. Enfim, quando o personagem do ator Michael Massey, ele atira com um revólver Magnum, quando ele entra, quando Brandolino, no caso, entra na sala, aí que acontece o problema, né? Numa cena anterior a essa, quem estava trabalhando no set, as pessoas que estavam filmando e tal, estavam usando a mesma arma. Só que essa arma ela pedia cartuchos fictícios, né? Inertes com balas, mas sem pó ou primer, né, para ser carregados no revólver. Para cenas em close-up, que eles utilizavam revólver, as balas elas eram claramente visíveis pela frente, né? O que eles queriam captar era o efeito do disparo. Então tinha balas para efeitos de close-up e outras balas fictícias para outras cenas, né? Enfim, nas cenas de close-up que eles utilizam revólver, as balas elas são visíveis pela frente e não exigem que a arma seja realmente disparada, né? Os cartuchos fictícios eles também fornecem uma certa aparência mais realista do que as rodadas em branco que não tem bala. Só que em vez de comprar cartucho fictício, os festins, famosos festins, né, a equipe de apoio do filme, em virtude das limitações de tempo da produção, né, isso é uma droga, gente. Essa questão de calendário, de correria no set, tempo para cumprir. Isso acaba negligenciando muito o bem-estar de todas as pessoas que trabalham ali, né? E acidentes são mais corriqueiros do que se imagina em sets de filmagem. É algo que Hollywood expõe muito as pessoas que trabalham no set, principalmente dublês, stuntmans, né? Isso acontece mais do que se imagina. Não assassinatos como esse, né? Mas principalmente acidentes, né? Enfim, ao invés de comprar os cartuchos fictícios, a equipe de apoio ela acabou criando a sua própria, por limitação de tempo mesmo, né? Tirando as balas dos cartuchos vivos, descarregando a carga da pólvora, né, e reinserindo as balas depois. No entanto, eles deixaram inconscientemente o primer de percussão vivo no lugar da parte traseira do cartucho. Aí, em algum momento durante as filmagens, né, o revólver foi aparentemente descarregado com esses cartuchos desativados, de maneira inadequada mesmo, na câmera lá da arma, né? Acabou por desencadear o primer com força suficiente para conduzir a bala parcialmente para o cano, onde ela ficou presa. Pelo menos foi isso que a perícia constatou, né? A equipe de suporte não percebeu e não deixou também de reconhecer o significado do problema. Só que na cena fatal que pedia que o revólver fosse de fato disparado contra o Brandon Lee, né? O disparo seria mais ou menos de uma distância de 12 a 15 pés dele. Os cartuchos eles foram trocados por cartuchos em branco, que apresentavam uma carga de pó vivo, né? Ou seja, eles estavam. Era bala de verdade, né? Mas não deveria ter bala, né? Mas estava ali, né? Permitindo assim a arma ser disparada sem o risco de um projétil real, no caso, se ela não tivesse o pó vivo, né? Se não tivesse a carga realmente dela. Só que, como a produtora havia enviado o especialista em armas de fogo para casa mais cedo, olha só que porra, né? Olha que falta de responsabilidade, cara. Tipo, falta de profissionalismo. A produtora mandou o especialista em armas de fogo mais cedo para casa e deixou a responsabilidade inteira, sendo que o filme estava atrasado, tendo que correr, a cargo de um assistente de adereços, que não estava ciente da regra, né, do procedimento para verificar a arma, né? Não era o trabalho dele. Jogaram o negócio no rapaz, sendo que não era trabalho dele, ele não era especialista nisso, né? E ele não estava ciente do método, né? Das condições de segurança para poder fazer aquele trabalho, né? Para como ou quando uma arma poderia ser manuseada ali. Ele não estava nem ciente das balas verdadeiras ou falsas, né? Não avisaram pro cara, ele não estava por dentro do que estava acontecendo, né? Portanto, o cano não foi verificado com a obstrução quando chegou a hora de carregá-lo com as balas sem carga, né? Já que a bala do manequim já estava presa no cano, isso fez com que a bala fosse disparada do cano com praticamente a mesma força que uma bala normal é disparada, como se a arma tivesse sido carregada com uma carga viva mesmo. Né? E essa bala atingiu o abdômen do Brandon Lee, ferindo ele mortalmente mesmo. Só que ele não morreu no set. Ele foi levado ao hospital. O filme estava sendo filmado na Carolina do Norte, se não me engano, onde ele passou por 6 horas de cirurgia. 6 horas. Pelo que eu li, foi 6 horas. Então, ele acabou não resistindo, né? E morreu em 93. O filme saiu em 94, mas ele morreu em 93, ano onde foi filmado o filme, né? E logo no início do ano mesmo, foi em março na época. O Brandon, ele tinha apenas 28 anos. No fim das contas, o tiroteio foi considerado um acidente mesmo de trabalho, né? Não foi, nem, ninguém foi responsabilizado diretamente por isso. Após a morte do Brandon, os produtores, eles foram confrontados, né, com a decisão de continuar ou não o filme. Só que, como eu havia falado um pouco anteriormente, o Brandon já tinha terminado a maioria das cenas dele, né? E no cronograma, eles tinham apenas mais 3 dias de filmagem. O resto do elenco, da equipe, com exceção, se eu não me engano, do Ernie Hudson, que teve um problema pessoal, todos eles ficaram lá na Carolina do Norte, terminando o filme, no caso. E a Paramount, né, que inicialmente estava interessada em distribuir o Corvo nos cinemas, né, o The Crow nos cinemas, no início, ele, por ser um filme de muito baixo orçamento, o plano para ele era ser mandado direto para o VHS. Ele não sairia nas salas, né? Depois que aconteceu esse incidente, a Paramount ela acabou optando também por não participar, né, desse lançamento nos cinemas por causa dos atrasos, né, nas filmagens e toda a controvérsia, não em relação ao, apenas também em relação ao conteúdo que estaria no filme, mas também em virtude da morte do Brandon Lee. Então a Paramount rechaçou o filme totalmente. Só que a Miramax aproveitou que a Paramount pulou fora e pegou o filme com a intenção de lançamento no cinema. E colocou um pouquinho de dinheiro aí, mais ou menos 8 milhões, para concluir toda a produção. Né, e levou um pouquinho o orçamento do filme, que inicialmente era apenas de 15 milhões de dólares. Em 1993, isso não era nada. Era um filme de realmente muito baixo orçamento. Com isso, o elenco e a equipe fizeram uma pausa, né, para reescrever o roteiro das cenas de flashback que ainda não haviam sido concluídas. Isso deu um pouquinho mais de tempo para o filme ser terminado com a ausência do Brandon Lee, né? Claro que usaram um dublê para ele, né, para algumas cenas. E uma coisa que fizeram muito para que não ficasse claro que não fosse ele foi um uso de CGI, né? No caso, o que eles fizeram foi uma sobreposição mesmo digital do rosto do Lee na cabeça do dublê. Como o início do filme havia sido deixado pro final, né? Foi justamente filmando uma cena inicial do filme que o Brandon morreu. Toda a cena do apartamento, no caso, né, foi refilmada, refeita, usando efeitos de CGI, efeitos gráficos de computador, para as cenas que aconteceram ali. Há alguns shots do Brandon, né, mas a maior parte daquela cena foi refeita e foi usado CGI nela também. Afinal, você não vai colocar no filme a cena do cara sendo baleado e morrendo ali, né? Enfim. Bem, pessoal, já tá ficando extenso, né? Mas basicamente as informações que eu queria dar em relação ao The Crow são essas. Cheque na descrição o link para poder assistir e conferir o filme, quem se interessou, quem quiser. E até a próxima.